E eu vim aqui agora de novo no saque, de novo, velho. Tá mostrando como pago aqui no aplicativo e na caixa mostrando como devolvido. Aí falei assim, cadê meu dinheiro? Tá onde meu dinheiro nessa desgraça? Dei logo duas desgraças aqui dentro. Mas não, meu filho, tenha calma. Falei, não é calma não, pô. Tem mais de uma semana já precisando do dinheiro. Vai ficar nessa... Eu indo e voltando. Ela vai no Ministério do Trabalho mesmo que você consegue resolver. Eu agendei pro dia 20 lá, velho. Brincadeira, velho. Há mais de 15 dias meu dinheiro preso.